noite, Web 6720, pronto, ponto espera, dono zero. Boa noite, autorizada a linha área decolar, pista no zero, vento 1110 graus, 08 nós, Web 6720. A linha decola, 1110, 6720. Tá 3894 antes da Juliette, mantém. Ciente, mantém a posição, 3894. Ciente. 567, acionado, PLD 125, Campinas, 3 horas 43 para ataque. Certo, autorizando inicialmente até através do portão 5, ou no 567. Será que a companhia está puxando o 04? Após que o meio inicial tag, se segue. Carta principal em de alfa, 18.6 ponto espera, ajustado 1012. Gente, taxa até através do portão 5, após a aeronave da companhia no 4, segue, taxa via em de alfa, 286, 567. Paulo Salvador com a Zulu para Guarulhos, só 3297 para cópia. Gente, Guarulhos, só um minutinho, 3297, se aprovar 340, prepare a subida da EL. Em mais um minuto eu faço cópia. Na escuta. Após o segundo gol, livrar o eixo de táxi, prossiga a Juliette, portão 2. Afirma, após a segunda aeronave da Gol livrar, autorizado portão 2, tá, 3894. Para o táxi, o gol 1601, tem 166 a bordo. 3 horas e 53 de autonomia, Terra Campinas. Provado táxi, parte principal, Indy Alpha, 18 menos, ponto de espera com a torre, o ajuste no 0, no 2, bom voo. Ok, parte Alpha, no 0, no 2, o ajuste, 286, boa noite, bom funcionamento. 3897, cópia. Pronto para a cópia, 3897. Guarulhos, aprovado, 340, rota do Zulu 44, decola no 0, curva direita. Perfil, Dael, Leda, após Leda, voa Ildes, a única certa é vista, é conforme. 5147, código transponder, controle opera em 120.8. Autorizado para Guarulhos, nível 340, levada 10, curva direita, saída Dael, Leda, Ildes, o Pesulo 44. Contro transponder 5147, controle 120.8, para o TAN 3897. Portão 3, chame quando pronto para o posicionar. Chamará no 3897. Março. Nível é decolada, no Fierro, Golo 601. Boa noite, eu vou no 567, boa noite no 567, posso rolar 737, companhia ali mantém. Já posso, companhia ali mantém, 567. Confirmando, autorizado 601, senhor? Afirmo, venta de 120 com 8. Sim, senhor. Salvador, eu vou no 273, boa noite. Vou no 273, Salvador para Confins, 360 já aprovado, aprovado com a pista. Por favor, prossiga. Confins, 360, aprovado, rota peso 16, decolada 10, curva direita. Subida, Sael, Leda, Porsche, Leda, voa, Bridge, Interceptor, V, sai conforme. 5155, código transponder, controle, opere 199, decimal, questão 120. Decima 8, controle. 360, para com fim, Tapelo Zulu 10, decolo da pista 10, curva direita, Tael Leda Bridge. 5155, transponder, 1208, vai ao controle, gol 1273. Vamos em manobra, eu tenho aqui no sistema Bridge, seguindo via Tapelo Zulu 6, confere? Afirmativo, Bridge, foi via Tapelo Zulu 6, corrigindo. Ok, correto, portão 5, chama o controle para o posicionar. Chama o posicionamento, muito obrigado. 050, chegada Mari, 3603. Salvador, gol 1601, decola. 1601, contato Roberto, gol 360, saída da... Pode vai direto Leda. Direto Leda, 360, gol 1601. Uma mensagem com o filme que chamou? É o Gordo 70, tá no pátio militar, 110 Zulu, solicitou 180 pro galeão. Fora do plano? Volo 567, autorizado a decolar de pista no 0, vento 1 no 0 grau, 08 nós. Autorizado a decolar de 567. O Gordo 70. Segundo, 70. Só um minuto. Uno 567, decola os 19, controle 120, decimal 8. 208, uma boa noite. Boa noite. Controle, boa noite, eu vou 1567. Semitax, 3897. Camarada, 3897. Boa, 360, sai da Arbor. A Arbor para o 360, 567. Portando Salvador, vira para fazer. Papa Vito, chame em 120.8. 120.8. 360 Guarulhos já aprovado, pronto, cópia. 360 Guarulhos, aprovado, rotavia peso Lula 21. Decola no zero com curva pela direita. Subida, Arbor, Elefa, após Elefa, Interceptor V, sai conforme. 5163, código transponder, controle opera 120.8. 05, confirme o que recebe agora. Arbor, curva direita da 10, na Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, após Lavrador, voa Alefa, em Alefa, setor via, isso é conforme. Sim. Autorizado então 360 para Guarulhos, no apoio do Lula 21, decola da 10 com curva à direita, vai da Arbó. Após Arbó, Alefa, aciona 5164, controle de saída 2018, o voo 1940. Só confirmando o transponder, 5163. Portão 9, chame quando plano para o posto acionar. 5163. Ok, obrigado. 1286 para acionar. Vou 1960, obrigado. Negativo. Mantenha nesta ainda para acionamento. E push e reporte quando pronto. Pode, vai reportar. Vou 1960, obrigado. O Kilo Papa Vito não receba agora nem o Alfa nem o Charlie. Confirme agora você, sabe? O Papa Vito ainda não recebe, só recebo o alvo bruto, não recebo o seu transporte. Ok. Solo, gol 1273, pronto para puxa acionamento 25. 27305, portão autorizado, sendo táxi. Chamada táxi, gol 1273. Ok, eu vou atacar a boa manutenção, já está com algum problema. Pare de descida, autoriza o voo direto rotatório, direção de pouso 17. Ok, está autorizado direto rotatória, desça para 1500 pés, ajuste 1012. Porém, desabilite o modo Charlie do seu transporte, ok? Ok. Ah, 3897. 226, 4S4, Galeão. Afirmo. 3897, aprovado, Indy Alpha, ponto de espera, torre ano 8, decimal 6. O ajuste no 02, bom voo. Ajuste no 02, boa noite. Lomia 01, no chame Recife, 125, no alterno 3325. 251, 3325. Desça para 2000 pés, 1012, livre LS X-Ray, informe na final baixar travado. Ok, descendo para 2000 pés, informará no X-Ray, baixar travado. Gol no 567, chame Recife, 1288, alterno 260. Uno 567, Recife, 1288, alterno 260. 288, 260, 567. Estou em Salvador, TAM 3897, ponto espera 10, pronto. TAM 3897, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 1, 10 graus, 089, ajuste no 0, no 2. Ajuste no 0, no 2, autorizado a alinhar e decolar, TAM 3897. Não recebeu nada e nenhum centro Recife possui nada aqui. Só um minuto. Confirmado, a IS militar aqui recebeu o nosso plano. Boa sorte, cara. Está acionado, aguardando autorização e táxi. Chegou em deposição, boa sorte, zero. A gente só está apenas aguardando a liberação do centro Recife. O plano acabou de chegar, conhece, e aí você está retransmitindo por dentro, ok? Só alguns minutinhos. Acabou. O Papazito informa qual nível que está cruzando. Cruzado 085, 34 milhas para a rotatória. Grato. Fala o Tarso, 567, Tarso 567, 3567, táxi aprovado, inicialmente até o através do portão meia dúzia. Após, vai seguir o tráfego da Gol, na saída do pátio 3, via pátio principal, de Alfa, no ponto de espera 2586, o ajustado no 02, o TAM 3567. Paulo Gol, 1273, pronto para o táxi com 131 a bordo, altura B de 3 horas e 28, alterna Campinas. 1-3-1-3-28, só no copia ou alternado? Campinas? Campinas, vira copia, sim, aqui. Táxi aprovado, hein, de Alfa, 18, menos ponto, espera com a torre, ajustado 1012, bom voo. Pátio ainda, de Alfa, só ponto, espera 567, confirmar a instrução, vai aguardar o gol em direção ou vai para o seu táxi? Ok, vai seguir o gol, o 3567. Ah tá, só não é o gol que essa pessoa da Varig não, né? Está na saída do pátio 3, agora começa já iniciou o táxi. Tá certo. WhiteJet 8391, radar contact, descend 090 on both arrival. 090 on both arrival, WhiteJet 8391. Visual já visual, tá? 3603. Tá, 3603, chame torre, no noite, principalmente, um bom domingo. Beleza, tomei igualmente, obrigado. 170, pronto, cópia. Afirmativo. Número do 70 aprovado, Galeão, no 180. Aerovia será conforme o plano, Coral, Golf 77, Vitória, Whisky 6, conforme o plano. Decolando da 10 com curva direita, no perfil da Coral, 5167 o código transponder e o controle opera em 120.8. Cruzado conforme 180 para o Galeão, a saída conforme a solicitação Coral, Golf 677, Vitória, Whisky 6, decola da 10 com curva direita. O transponder 5167 e o controle 120.8, o gordo do 70. Correto, cortejamento, tem livre, sem estacionamento, tem livre táxi inicialmente até o ponto de espera da autotáxi e hotel, aguardando para o cruzamento da pista, conforme o POB. Tá com 6 a bordo, 06 a bordo, tá livre táxi até o hotel. Matei o reporte no hotel para o cruzamento. O gol 1940 está no portão 9 para pushback acionamento. Cruzado no 9 para o push sinal, no 940, chama o táxi. Sempre vai para o táxi. Espera pronto, gol 1 no 273. Ali mantém pistão 0, gol no 273. Ali mantém gol 1 no 273. Da 3603 no solo, aos 35 a livrar. 121 no decimal 9. 219 a livrado, tá 3603. Solo tá 3603, livrou a sua escolha. 3603, bem-vindo, prossiga via Alfa e reporte da Juliette. Alfa, eu vou atrás da Juliette, tá 3603. Corre, boa noite, 3607, 40, pronto. Mantendo posição, boa noite, certo. WestJet 8391, reduce speed 200 knots. 200 knots, WestJet 8391. Boa noite, autorizado alinhar e manter pistão zero. Alinhar e manter pistão zero, trânsito 567. Sua vida, Palminico, está cruzando, estou recebendo 6.700 metros. 2600, tá recebendo o quê? 1700? 1700, eu acho que não. O seu radar, o seu transporte continua ruim. Ah, ok, obrigado. Airbus, Delta Alpha, reporta no ponto de correção. Até antes da Juliette, corro do 70. Descruzamento, boa 70. Logo 1940, pronto para o taque com 130 a bordo, dormindo 3 horas e 50, alternativa Galeão. Parte principal, Indy Alpha, 18 menos, ponto de espera 14, ajustado 1012, bom voo. Parte principal, Indy Alpha, 18 menos, com a torre no ponto de espera da 10, o 1940, obrigado, Mandovalho. Paulo, da 3603, aproximando a Juliette. 1-273, contato radar, subam 360, saída da El. Pode voar direto Leda após 2000 pés. Após 2000, direto Leda, voo 1-273 para o 360, obrigado. Quilo Papa Vista, está visual com 7? Afirmativo. Chame Torre Salvador, 1-386. 1-386, muito grato, Vista. É só confirmando, recebe quanto a altimetria agora? Nada. Ok. Salvador, boa noite. Papa Tango, Quilo Papa Vista. Quilo Papavito, boa noite. Reporte ao final de 3 milhas, capiceiro no 7. Quilo Papavito. Final de 3 milhas, capiceiro no 7. Vitor. 7567, autorizado a decolagem de pista no 0, vento no 20 graus, 1-0 baixo. Sente ali, iniciando, são 3567. Está na Alfa, o voo 70. Tente, o voo 70, vai prosseguindo inicialmente via Alfa. Assim que o TAM ingressar na Juliette, o senhor prossiga via mesma, após parte principal, Indy e Alpha, no ponto de espera da 1-0-2-186, ajustado 1012. Indy e Alpha, e novamente no ponto de espera, quais são? Quando chegar no ponto de espera, transfira para a torre 1-8.6, ajustado no 0-2. Boa, pessoal. O 3567 decola 39, controle 1-20.8. 308, obrigado, boa noite. Boa noite. Oi, Salvador, gol 1940. Tá, ponto espera no 0, pronto, boa noite. Boa noite, ali mantém piso no 0, gol 1940. Ali mantém no 0, gol 1940. 3 Celsius. 3567, contato radar, gol 340, sai da árvore. 340 na árvore, 3567. Papavito. Mantém o gol no 940, é isso, né? Agora eu acho que já está entrando lá, mas eu estou colocando o bloco básico, não vai. WestJet 8391, call Salvador Tower, 118.6. 118.6, WestJet 8391. Muito obrigado. Ah não, temos um tráfego para 10 e outro para 17, já que o tráfego para 10 está aproximadamente 2 milhas de terra. Ah, entendi, eu não vou passar. Salvador, boa noite, WestJet 8391, essa é a Lixa LF de Renway 10. 8391, good night, traffic inside, continue approach, standby runway vacate, wind 110 degrees, 8 knots, altimeter Sierra 1012. Approach 1012, watch out, 8391. 1940, autorizada decolagem, vento 1-20 graus, 08 knots. Iniciando pistão no 0, gol